cama, sentindo a falta de alguém. Parece que tem espinho na cama. Chega aí, Teodoro e Sampaio. Estamos chegando, Chico Rei Paraná. As lágrimas roubam meu sono, no triste abandono do amor primeiro. Eu choro triste, amargurado, porque ao meu lado sobra um travesseiro. São noites de triste amargura, só desventura minha alma reclama. Sentindo a falta de alguém, parece que tem espinho na cama. Sentindo a falta de alguém, parece que tem espinho. Que é bom durar pouco, é demais, logo enjoa! Acabou o programa! É programa ou programa, Luciano? Programa. É programa. Acabou o programa? Acabou, Marcelo. Acabou, tamo indo embora, deitando o cabelo. Deitando o cabelo, ainda o que sobra. Derriçando na vaca. Você tem bastante cabelo, né, Luciano? Tem, tá branco, mas tem bastante. É? Tá com bastante cabelo, cara, olha só. Vamos então, vamos embora, né, Luciano? Deu tempo, né? Semana que vem tem mais. Tem? Já certeza? Tem, né? Lógico. Absolution? Certeza, Absolution? Ah, tá pronto, se você tá falando, eu acredito no PC Kelliga do Amor. Garantido. Vamos decifrar em nome do Café Teodoro e Sampaio a nossa charada de hoje. O que é? Caminha sem pés, voa sem asas e pousa onde quiser. Muita gente acertou. Muita gente acertou, mas é pensamento. Caminha sem pés, voa sem asas e pousa onde quiser. Eu não fui tão abstrato assim. Então, você está muito... Material. Né? Você está no concretismo. Muito cartesiano. Exatamente. Você está ali nos eixos Y, Z e X. Entendeu? Você tem que sair da órbita. Você tem que sair da órbita, né? O pensamento vai onde quiser. Entendeu? Mas não sai muito da casinha também, não, senão fica ruim. Tchau, Luciano! Tchau, Marcelo! Beijo pra todo mundo, fiquem com Deus! E até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Baixa a agulha, que a moda é muito boa. Você ouviu o programa Marcelo Teodoro. Baixa a agulha, que a moda é muito boa. Oferecimento FS04. A camisa do seu time preferido a partir de R$35, caneleiras R$25, meiões para futebol R$20, calções para futebol R$30, camisa feminina do seu time preferido R$35, é aqui na rua Rui Barbosa, 423 Centro Salto, ou mande um zap 11 984475869. Vem pra gente! Já houve um tempo que a mulher não podia sair na rua sozinha, não podia votar, não podia trabalhar fora de casa, e a mulher soube superar tudo isso. Agora chegou sua hora de vencer mais uma barreira, o medo de falar da violência que você sofre. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. A gente ouve, orienta e te apoia. Uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres. Brasil, um país de todos e de todas. Vem pra gente! Exploração sexual de crianças e adolescentes não é turismo, é crime. Escolha empresas que se comprometam com os direitos de crianças e adolescentes. Ajude o turismo a prevenir a exploração sexual de crianças e adolescentes. A exploração sexual de crianças e adolescentes é uma grave violação dos direitos humanos. Diga não à exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo. Faça sua parte. Disque 100 e denuncie. A denúncia é gratuita e anônima. Vem pra gente! Hoje eu estou aqui para convocar você para uma guerra contra a dengue. Infelizmente, ela está presente em todo o Brasil. E é tão perigosa que pode matar. Então, atenção, as chuvas já estão chegando. Não deixe a água acumular. Se você tiver febre, com dor de cabeça e dor no corpo, procure logo o serviço de saúde. A dengue pode matar. Lembre-se, a dengue é problema meu, seu e de todos. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. A partir de agora, você está em sintonia direta com os nossos estúdios em São Paulo. Ok, técnica, o link já está no ar. Tudo ok para a transmissão. Attention all affiliates linked to the network. Mega Hits is ready to be broadcast over this satellite in 3, 2, 1. Welcome to the hottest radio show in the world. Mega Hits with DJ Paulo Torres. Check it out. Começa agora, Mega Hits. Mega Hits. Welcome, welcome, welcome, welcome. Opa, opa, opa, e aí, Tranquilex de Buenas, estamos aqui chegando em mais uma super edição Flash do nosso Mega Hits. Sim, sim, sim, sim, sim, sim, chegando a partir de agora pra você que tá aí ouvindo e também pra todo este nosso Brasil. Eu sou Paulo Torres com você a partir de agora em uma hora direto, só com as boas de um passado não muito distante, nessa edição do Mega Hits que leva até você os sons da década de 2000 pra cá, não é mesmo? Pra cá sim, né? Até ali 2020. Aquela coisa. E você participa Mega no Facebook Mega Hits Oficial. Bora! Também lá no Instagram, programa Mega Hits. E no WhatsApp, numeral exclusivo, 11933609549. Lembrando que este pequeno programa tem apoio e tem distribuição da Central DJ. Acesse centraldj.com.br/megahits. Tem acesso a esse e várias outras edições que também já rolaram por aqui. Beleza! Nessa edição temos o TBT Mega Hits e também a reserva especial de flashback. E pra abrir tem TBT, a gente começa com o som de 2009, Jean-Claude AD, Nighttime. Bora lá, aumenta o seu som, começou o Mega Hits. Your bitch and surround me, my head's up and down me. I'm breathing, I'm blending, oh, oh, oh. I'm restless, I'm breathless, I'm horny. I confess, I hate your so-called. It's too much to express, oh, baby, I'm winning. Você está ouvindo TBT Mega Hits. TDT Mega Hits. Paulo Torres. Press play, fast forward. Non-stop, we have a beaten path before us. It was all there, in plain sight. Come on, people, we have all seen the signs. And we will never get back to the old school. TDT Mega Hits. DJ Paulo Torres. DT Mega Hits com DJ Paulo Torres. I can hear your thoughts like footsteps in the dark.